Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, irmãs, nós vamos continuar lendo capítulo a capítulo da Bíblia. Hoje vamos ler o primeiro livro de Reis, no capítulo 15. Primeiro livro de Reis, no capítulo 15. O ideal, irmão, irmã, é que desde a conversão todos sejam motivados a ler toda a Bíblia. Uma primeira leitura pode ser feita logo após a conversão e gastar aproximadamente um ano. Essa leitura vai te dar uma visão panorâmica de tudo o que aconteceu. E com o passar dos anos, conforme você for lendo outros livros, ou um bloco de livros do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, a sua visão vai se aprofundando e você vai conhecendo a Bíblia como um todo, tá bem? Cada vez mais. Isso só faz bem para a nossa vida espiritual. Hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulo 15. Estamos no contexto dos livros históricos, em particular da monarquia de Israel, agora já dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. E depois do governo de Saul, Davi e Salomão. Tá bem? Depois de Saul, Davi e Salomão, o que aconteceu com a história de Israel? Isso é muito importante para nós. Muito importante para conhecer a Bíblia, muito importante para valorizar tudo aquilo que o Senhor realizou na história desse povo. Muito importante também para desmistificar muitos cristãos ao longo de 2000 anos têm um certo fascínio, certo encantamento com a história de Israel, como se tudo tivesse sido muito lindo. E nós vamos ver que isso não é verdade, estamos vendo que isso não é verdade. Muitos erros foram cometidos. Até quando Jesus vem, os erros estão aflorados no texto, estão à flor da pele. Você pode perceber os erros que o povo de Israel cometeu. Não é para deixarmos de amá-los. Não é para deixar de orar por eles, mas orar com uma visão mais madura, entendendo que Deus de fato chamou a Abraão, constituiu um povo, quando estabeleceu a lei, com Moisés, fez um chamado, levantou homens e mulheres importantes para a história. Mas também nós podemos ver a impiedade, os erros cometidos pelo povo de Israel, que até hoje não reconhece o seu Messias. Nós continuamos orando, amando, desejando que todos se convertam, mas sabemos que muitos corações ainda estão endurecidos. O capítulo 15 vai falar sobre o governo de Abião, rei de Judá, o reinado de Asa, rei de Judá, a guerra entre Asa e Baasa e o governo de Nadab, rei de Israel, além da profecia de Geu contra Baasa. Então vamos ler. Mas antes disso, o pastor Paulo nos mandou mais um texto para reflexão, Então vamos abrir nossa devocional antes da leitura do texto bíblico com esse texto que ele nos mandou. Um improvável missionário, diz o texto. No capítulo 5 de Marcos, encontramos três milagres, e o primeiro deles envolve um homem possuído por demônios, vivendo entre os sepulcros. Ele era visto como um caso perdido, isolado, ferido, enfraquecido. No entanto, tudo mudou quando Jesus entrou em cena. Com uma palavra, Cristo restaurou não apenas sua sanidade, mas também sua dignidade. E, surpreendentemente, ao invés de integrá-lo ao grupo dos discípulos, Jesus lhe confiou uma missão: volte para casa e conte o que o Senhor fez por você. Tenha certeza que é isso que Deus espera de cada um de nós. Primeiro lugar da missão: volte para casa e conte o que Deus está fazendo na sua vida. Essa decisão revela algo poderoso. Ninguém está fora do alcance de Deus. Todo restaurado é um mensageiro em potencial. Não precisamos ser mestres para testemunhar. Nosso próprio encontro com a graça já é uma mensagem viva. Aquele que antes era evitado se tornou um mensageiro da compaixão divina. Assim também somos chamados, no meio da rotina, das dores ou das alegrias, para refletir o amor de Cristo. Onde quer que estejamos, há uma oportunidade de testemunhar com a vida e com o coração. Deus transforma improváveis em instrumentos do seu reino. A.C. Barro. Aleluia, glória a Deus, que cada um de nós, que talvez se imaginasse um missionário improvável, se torne uma testemunha fiel da presença do Cordeiro Jesus entre nós. Mas voltando lá para o Antigo Testamento, um capítulo que não é tão bonito como esse que nós lemos, não é tão fascinante, mas que mostra as mazelas do povo de Israel ainda no período da monarquia, depois de Saul, Davi e Salomão. Diz assim o versículo 1 do capítulo 15. Você vai encontrar paralelo no segundo livro de Crônicas, no capítulo 13, no versículo 1, no capítulo 14, também no versículo 1. Leiamos. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abião se tornou rei de Judá. Ele governou durante 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca, e era filha de Absalão. Ele repetiu todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Não foi íntegro, olha aí as mazelas, né? Não foi íntegro para com o Senhor, seu Deus, como foi Davi, seu antepassado. Mas por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada, um filho, em Jerusalém, como linhagem e sucessão real, fortalecendo assim Jerusalém. Pois Davi fez o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias de sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Vocês lembram do pecado de Davi? Mas mesmo assim, Deus que conhece o coração, sabe do coração de Davi, sabia do coração de Davi e continuou considerando homem segundo o seu coração. Versículo 6: E houve guerra entre Roboão e Jeroboão, todos os dias da vida de Roboão. Os demais atos de Abiã, nós chamamos de Abião, e todos os seus feitos estão registrados no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Também houve guerra entre Abião e Jeroboão, e Abião repousou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor. Veja, primeiro bloco, primeiro trecho ou primeira perícope já mostra então o pecado no meio dos descendentes de Davi, na monarquia, nesse livro histórico, e já aponta para o livro de Crônicas também. Pecado no meio de Israel, que esses pecados não se repitam em nossas vidas. Vamos ver do versículo 9 ao versículo 15. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Assa, ou Asa, iniciou seu reinado em Judá, e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa agiu de modo reto diante de Yahvé, como Davi, seu antepassado, porque tirou da terra os prostitutos culturais, conhecidos como sodomitas, e destruiu todos os ídolos que seus pais haviam erguido. Destituiu sua própria avó Maaca da autoridade de rainha-mãe, porquanto ela havia construído um abominável objeto de culto para servir de ídolo sagrado. Ele queimou esse poste ídolo próximo ao ribeiro de Cédron. Contudo, Asa não removeu os altares das colinas, embora seu coração tenha sido totalmente dedicado a Yahvé durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Yahvé os objetos que seu pai havia consagrado e os objetos que ele mesmo dedicara: prata, ouro e vasos. Vemos aqui duas coisas. Primeiro, a retirada de alguém que estava no poder em Israel, Maaca, e toda a. O pecado que ela cometeu sendo rainha mãe, porque ela profanou a vontade do Senhor. E vemos Asa, rei de Judá, que fez uma reforma, não total, mas fez uma reforma ali no meio do povo. Do versículo 16 em diante, nós temos um terceiro bloco nesse capítulo, a guerra entre Asa e Baasa, ou Baazã. E houve uma grande batalha entre Assá, nós chamamos de Asa, e Baxá, que nós chamamos de Baasa, ou Baazã, rei de Israel, durante todo o seu reinado. Pois Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e edificou a cidade de Ramá, para que ninguém pudesse sair nem entrar do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que estavam depositados junto aos tesouros do templo de Yahvé e também os objetos valiosos do palácio real, e os entregou nas mãos dos seus servos. O rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrinon, filho de Ezion, rei da Síria, que vivia e governava em Damasco, com essa mensagem: haja aliança entre mim e ti, entre meu pai e teu pai, Envio-te um presente de prata e ouro. Vai e rompe, atenção, vai e rompe tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvido ao rei de Asa e enviou os chefes do seu exército contra as cidades de Israel, conquistou Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca e todo o Kineret, a região próxima ao Lago da Galileia, além de todo o território de Naftali. Quando Baasa ficou sabendo disso, parou a construção de Ramá e permaneceu em Tirza. Então o rei de Asa determinou em todo o Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa edificava. Irmãos, um terceiro destaque, né? Primeiro, o governo de Abião, rei de Judá, que nós vimos que repetiu os pecados que haviam sido cometidos até aquele momento. Segundo, uma reforma parcial com a retirada de Maaca. E terceiro, agora a guerra entre Asa e Baasa. Um verdadeiro rei teocrático, irmãos e irmãs, jamais deveria deixar-se tomar pelo medo dos seus inimigos, mas confiar no Deus da aliança para obter toda a segurança e proteção necessária. 1 Samuel, já vimos, 17 a 11. 17 a 11. Mais tarde, Acaz seguiria o mau exemplo de Asa e buscaria ajuda da Assíria ao ser atacado por Israel e Arã, segundo o livro de Reis, capítulo 16, também vamos ver. Então preste atenção, isso é muito importante, porque nós cremos num governo teocrático, governado por Deus. Tá bem? Teo é Deus, crático é poder, nós cremos num poder de Deus nos governando. Pode ser através de homens e mulheres, mas, claro, sempre vai ter aqueles que Deus vai utilizar, mas nós temos que prestar atenção em algumas coisas. Um reino teocrático não deve se deixar tomar pelo medo dos inimigos. Nós não precisamos ter medo dos inimigos. Pastor, quais são os três principais inimigos? O principal inimigo é o diabo. O segundo é um mundo com, não mundo sociedade, mas mundo no sentido de valores contrários ao reino de Deus. E terceiro, a carne ou a velha natureza. Não devemos nos deixar tomar pelo medo do diabo, nem do mundo, valores contrários ao reino, nem da velha natureza. Nós devemos confiar no Deus da aliança para obter toda a segurança e toda a proteção necessária para a nossa vida. Tá bem? Devemos confiar totalmente em Deus, porque Ele nos dá a vitória, e jamais procurar o apoio, principalmente daqueles que não temem a Deus como nós tememos. No caso aqui, histórico, foram os assírios, né? Eles seguiram esse exemplo de Asa e buscaram ajuda da Assíria ao ser atacado por Israel e Arã e acabaram se dando muito mal, porque foram levados cativos pelos assírios. O reino do norte cai, o reino do norte cai, dominado, exilado pelos assírios. É o problema de você confiar em quem você não tem que confiar. Nós temos que confiar em Deus. Se nós confiamos em Deus, nós temos a certeza da vitória em nossa vida espiritual. Dando prosseguimento, diz o texto no versículo 22: Então o rei Asa determinou em todo o Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baazã ou Baasa a edificava. Com esse material, o rei Asa mandou construir Geba de Benjamim e Mispá. O resto da história de Asa, toda a sua valentia, todos os seus atos, estão todos registrados no livro das Crônicas do Rei de Judá. Aliás, na minha versão, que vem da Vulgata, está numa interrogação. O resto da história de Asa, toda a sua valentia e todos os seus atos não estão todos registrados no livro das Crônicas dos Reis de Judá? Contudo, na velhice, ele ficou enfermo dos pés. Asa descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu antepassado, e seu filho Jeoshafat, ou Josafá, tornou-se seu sucessor. Irmãos, esse texto é joia para nós percebermos que não devemos mitificar o povo de Israel. Nós temos que amar, nós temos que aprender, nós temos que reconhecer que eles foram chamados para que todas as famílias da terra fossem abençoadas, chamado de Abraão, reconhecer tudo o que aconteceu em todo o Antigo Testamento, reconhecer que Jesus é um judeu, por isso nosso amor especial pelo povo de Israel, mas sem nenhum excesso, sem nenhuma mitificação, como se eles fossem um mito. Que só acertaram, não, eles acertaram muitas vezes e erraram muitas vezes. A igreja também acertou já muitas vezes e errou muitas vezes. Essa leitura que analisa a conjuntura, uma leitura panorâmica e depois uma leitura mais estrito senso, uma leitura mais profunda de cada livro e de cada bloco e de cada versículo, vai nos levando à maior fonte do conhecimento de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Os reformadores trouxeram isso de volta, Lutero, Calvino, Zwinglio, e depois da reforma tardia, 2 séculos mais tarde, Wesley, depois os pentecostais, também já 4 séculos mais tarde. Irmãos, nós temos que aprender a entender que as coisas não são tão românticas assim. Nós temos que aprender que tivemos muitos acertos, que houve muitos acertos da parte do povo de Deus, no Antigo como no Novo Testamento, e houve muitos erros. Com os acertos, nós aprendemos e procuramos seguir essa direção. E com os erros, procuramos abandonar esses erros. Como penúltimo bloco, o governo de Nadabe. Nadabe é rei de Israel. Versículo 25. E Nadav ben Yerovam, ou Nadabe, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Entretanto, praticou o que o Senhor reprova. Ah, pastor, então há centenas de textos, dezenas, centenas, podemos chegar aos milhares de momentos em que o próprio povo de Israel errou. Sim, nós vamos deixar de amá-los? Não. Reconhecer tudo aquilo que Deus deu a eles? Não. Reconhecer que o Messias é judeu, é o leão da tribo de Judá? Não. Reconhecer que na história, no Apocalipse, no desencadear de um novo céu e uma nova terra, estão previstos momentos onde o povo de Israel vai ser protagonista? Não, nós vamos admirar tudo isso, só não podemos ter uma visão equivocada, como se tudo fosse bonitinho. Tá bem? Infelizmente não foi assim desde Adão. Desde Adão e Eva. Bom, ele praticou o que o Senhor reprova, trilhando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha induzido Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, um dos 12 filhos de Jacó, que passou a chamar-se Israel, conspirou contra ele e o feriu de morte em Gibeon, que pertencia aos filisteus, pois Nadabe e todo Israel sitiavam Gibeton. Baasa assassinou no terceiro ano do governo de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que se tornou rei, massacrou toda a casa de Jeroboão, sem poupar ninguém, até o extermínio, segundo a predição que Javé fizera por intermédio do seu servo Aías, o silonita de Siló. Isso ocorreu por causa dos pecados que Jeroboão tinha praticado e também havia levado o povo de Israel a cometer, a ponto de provocar a ira de Javé, o Senhor Deus de Israel. Todos os demais atos históricos de Nadabe e tudo que realizou estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Assim houve guerra entre Asa e Baasa, ou Baazã, rei de Israel, durante todos os seus dias. Viram? Mais uma ocasião onde nós percebemos equívocos terríveis, juízo de Deus e um ou outro acerto. Nós percebemos ao longo do capítulo um ou outro acerto, equívocos terríveis e a ira do Senhor. Precisa conhecer a Bíblia. Porque senão, outro dia, eu saudei, eu estava de barba, alguém de uma igreja pentecostal não me saudou. Eu saudei com a paz de Cristo e ele não me saudou, eu achei estranho. Estava do lado de um colega e estava do lado da minha esposa também. Eu falei, nossa, que estranho. E eles falaram, não, é porque nessa denominação eles não aceitam barba de modo algum. Eu falei, meu pai do céu, porque justamente Israel, onde a tradição da barba significa honra, mas eles não têm a menor noção disso. Como eles não têm, como povo cristão no mundo, às vezes não têm a menor noção de centenas de coisas importantíssimas que deixam de ser feitas e coisas assim completamente fora de contexto que passam a fazer. Por isso, os líderes precisam ser preparados e por isso nós estamos nos propondo há 5 anos a ler capítulo a capítulo com você, para que você possa conhecer a Bíblia Sagrada. É claro que o melhor é você ler na sua casa, e depois de ler na sua casa, ouvir os estudos bíblicos da escola bíblica na sua igreja local, fazer o culto familiar, antes disso, culto familiar, depois a escola bíblica na igreja, ouvir os sermões, mas eu quero também avisar, nem sempre isso é um sinal de que nós estamos indo pelo bom caminho, porque temos pregações que contrariam a palavra do Senhor. Então, nós temos que ir passo a passo. É trabalhoso? Num primeiro momento parece trabalhoso, mas como você está cheio da alegria do Espírito do Senhor, você vai devorando e devorando e devorando a palavra do Senhor. Depois vai ler livro a livro, primeiro a Bíblia como um todo, depois livro a livro, depois tema a tema, depois versículo a versículo, e isso vai aprofundando o seu real encontro com Deus. Para encerrar, a profecia de Geu contra Baasa. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, você vai ouvir também em algumas Bíblias, Baazã, inclusive com um acento, filho de Aias, tornou-se rei sobre Israel em Tirza e reinou durante 24 anos. Ele praticou o que era mal perante Yahvé. Ah, ele não praticou o que era bom, pastor? Mais um? Mais um, infelizmente. Ele praticou o que era mal perante Yahvé, seguindo o caminho de Jeroboão e nos erros que havia induzido Israel a pecar. Esse capítulo é importantíssimo. Por quê? Porque ele é fascinante? Não, não é fascinante. Não é a história de um milagre, de uma cura, da crucificação, das explicações de Paulo em Romanos, em Efésios e tudo isso. Não, ele não é. Não é um livro dos Salmos. Não é nada disso. Mas ele deixa claro isso que eu estou dizendo para você. As contradições. Algum acerto, muitos erros e as contradições do povo de Deus. Agora posso falar assim, porque diz respeito a Israel antes de Jesus e diz respeito à igreja após o Pentecostes. Então, nós precisamos conhecer para fazer aquilo que é agradável ao Senhor e para não seguir o que é mal perante Yahvé. Que Deus abençoe você com cada capítulo da Bíblia e que você tenha uma visão cada vez mais madura e uma visão absolutamente bíblica e, como somos cristãos, centrada em Cristo, cristocêntrica, centrada em Cristo e cristológica, que estuda a Bíblia a partir de Cristo, porque aí você vai ter uma visão real do que a palavra quer dizer, já que ele é a palavra. Ele é a palavra. Tá bem? Que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe sua igreja local, abençoe sua denominação, abençoe sua vida, sua saúde, abençoe em tudo. O Senhor te abençoe em todas as coisas e que você faça aquilo que é agradável a Ele e que não façamos aquilo que não é agradável a Ele. Louvado seja o nome do Senhor por mais um capítulo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, a iluminação, a verdade bíblica, seja sobre nós, através da pessoa do Espírito Santo, que nos revela Jesus, que nos revela a palavra, a graça do nosso Senhor Jesus,